VT left heading 190. Left turn at 190 for America 980. Pérez 2223, reduza para 180 mais. 180, 23, 23. Adoro, voo 134. Atalho 2223, esquerda 1160. Esquerda 60, passarei 23. 1434, torre 786. Buenas, 1434. 23, esquerda para 150, descendo para 2000 pés, ajuste 1013. Esquerda 150, 2023, 23. America 980, to intercept localizer, turn left, heading 150. 150 degrees to intercept localizer, America 980. And descend 2,000 feet, QNH1013. 1013 down to 2,000 feet, America 980. 60922. Sente, Golo 922, reautorizado até o 050. 050, 922. Confirma a nave da tripa assinada 5016? O 5217, está aguardando. Sente, 5217 mantendo a proa de bomb e aguarde para prosseguir na descida. Afirmativo, proa de bomb aguardando. Som 3304, solo aos 15, solo 121, deixou a 9, livrando a direita, bom dia. 219, pela direita, bom dia. Radial 300 de Salvador. Emissi 300 de Salvador, boa nossa. Salvador, som 3304, livrou. 434, livre pouso, pistão na 0, vento 200 graus 08 nós. Forma o tráfego 500 pés de helicóptero na terra do vento da pistão na 0. Gente, livre pouso, passou em Inglaterra, vai chegar na base. 434. O Max Juliette Romeu vai manter o setor. A gente agora tem mais 5 aproximações, então no 0, aguardar no setor. Ok, vai aguardar no setor mais filete, Romeu. O 1922, autorizado 4.000 pés, o ajuste no 013. Para 2223, torre 786. 786, obrigado, bom dia. O telefone táxi, chame para ingresso 117. Salvador, bom dia, passarei 2223, estabilizando ele. Passarei 2223, mantém aproximação, aguarde pistão, mas ar livre. Golo 922, direita proa 060, aguardando o último vetor para o localizador. Direita 060, aguardando o último vetor. Golo 922. Xané 6225, desça para 2000 pés, hoje Xanã 013, aguardando o último vetor para o localizador. 2000-013, aguardando o vetor, 6225. Marca 980, complete final call tower 118-6. 118-6, bom dia, American 980. E na cabeceira 35, encher a colagem dentro 200 graus, 08 mais. Bom dia, American 980, position Duna, runway 10. American 980, continue approach, approach for runway 10 located. Continue your approach, American 980. Confirma, prova? 150 com curva pela esquerda, o Oceania 6225, informo que irá seguir com o número 4, aeronave que precede um Boeing 757 da American Airlines. Tec 150, 6225. Gol 1922 para o localizador esquerda, direita para o 130. Matango, Atole Matango, já fora de fora. Atole Matango, decola 119, controle 119, decimal 8, até a volta. 19, controle 19, decimal 8, Atole Matango. 1434, solo 119, direita 121, decimal 9, bom dia. 19, bom dia. Controle, o 6225 está limitado pelo localizador? 6225, essa proa é para interceptar, é posto estabilizado. Gente, 2225. Laredo 2223, vento 210 graus, 069, livre pouso, fica no zero. Livre não no zero, passarei 23. Torre 1, ativo mesmo, está mantendo o voo parado no setor norte, aguardando a autorização. Gente, Mike Juliette Romeu, pegou uma sequência aí grande na chegada do Aguarão. Tá, gente, grato. 6225, complete a aproximação, guarda uma transferência de comunicações. 221. Ou 1922, desça para 2000 pés do ajuste padrão. Torre, ô, papapá, Mike Juliette Romeu. Prossiga. Ah, vai abortar a missão, senhora, para regresso ao hangar da Bata. Para o hangar da Bata, direto para autorizado, vento 220 graus 069 e partindo no solo, Mike Juliette Romeu. Autorizado da presente na hangar da Bata, Romeu. Siga 62, eu não estou para cobra. Galeão, autorizado 360. Decolagem no zero direita, da Euleira Bidev, após Bidev, AP November 857, segura, pesolou no meio e após conforme. Controle em 1198, 5045. Autorizado Galeão 360, decolagem pressão a zero, curva à direita, da Euleira Bidev, informe no número 857, segura, de forma 16, o controle 119.8, transponder 5045, chama 6211. 6211, chama pro. Chama pronto. 09, seguido, obrigado. O Lima Tango, decolou de Salvador, está pelo Axé, 510, vai para Vera Cruz. Está próximo, está através de situação no momento. Gente, acione código, posição normal, o Hotel Lima Tango, não recebo nem Alfa nem Charlie. Ok, acionado 0135, Hotel Lima Tango. 223. Posição 13, Pat 1, no Alfa e Juliette. Autorizado. Alfa e Juliette, posição 13, Pat 1, 226. Queen de November, a linha E mantém o no zero. A gente tem três sequenciamentos aí para o no zero, vai aguardar um pouquinho para a decolagem. 922, livre LS, a ponte estabilizada. Bacana, estabilizado, gol 922. Torre Salvador, bom dia, Xenéia 6225. Bom dia, Xenéia 6225, mantenha a aproximação, aguarde a pista livre. 225, aguardando, pista livre 622. Sete Romeu, falou os 2-3, vai estacionar a frequência livre, bom dia. Sente, confirma o PLB do Hotel Matango? Estamos com o PLB 02. Sente, reposto fora da barra, Hotel Matango, está mantendo mil pés ou 500? Estamos mantendo 500 pés e reportaremos para o da barra. Sente, apenas para informação do Hotel Matango, no radar aparece mil pés, o ajuste Salvador 1013. Afirmativo, vou reportar nossa manutenção. com 1013, e ele está dando 500 pés acima. Reportaremos para a correção. Grato. American 980, or clear the active for gate 11. American 980, gate 11, Alpha Juliet. Alpha Juliet to gate 11, American 980. Reajuste 1013. Trip 5217, reduza para 1809, irá seguir com o número 3 na aproximação. Reduzindo 180, 5217. A instrução de gentileza. 7, mantenha presente para o limitado pelo localizador, guardando o último vetor para o lock. Eu não tive mantendo pro aguardando. Estabilizado? No localizador, já visual. Torre, 118.6, bom pouso. 118.6, obrigado. Está trip ainda restrito 4.000 pés? Oui. Trip 5217 vai atingir 4.000 pés. 22, mantém aproximação, aguarde, pistão no zero livre. Aguardando na frescura. Trip 5217, desça para 2.000 pés, ajuste no 0.3. Guardando o último vetor para o lock em redução para 1709. Reduzindo, descendo para 2000, 5217. Esquerda para 150, nesta para o intercepto localizador, reporte estabilizado. Esquerda no 50, reportará 5217. Hotel Lima Tango, passa fora da barra, irá manter quente pés até Veracruz. 21-19, um bom dia. 219-6225. Marco, Índia November, vai guardar só mais uma aproximação. Oceané 6225, livrou, na sua escuta. 6225.01, no Alfa e Índia. 01, no Alfa e Índia, 6225. Tá um pouco molhado ainda. Tá ok. Localizador visual com campo. Gente, completa aproximação, torre 118.6, bom pouso, trip 5217. 217. Sim. Gilete Cairu, protocópia. Número PES Cairu, da coluna 7 direita, corredor Axé, 198, aciona 0160, Vitor Inês Gilete. Sendo identificação autorizada, chegada a Mari, desce mantenha 050. Eco de November, livre de decolagem, vento 240 graus, 06 nós. Vai manter pro até 2000, pode curvar a esquerda na Conde. Solo 922, solo 29, solo 121, decimal 9, livrando a direita. Bom dia. Direita 219, é a saída. Tô aí, Salvador. Trip 5217, passando externo, baixar travado. Trip 5217, vento 240 graus, 06 nós, livre pouso, que sono zero. Livre pouso, 5217. November, decola 30, controle 119, decimal 8, bom dia. 398, bom dia. Belo Salvador, bom dia. Eco India November, decolou 17, perfil Conde. O Eco India November mantém o rumo da decolagem até 2000 pés, após esquerda para o Conde. Mantém o eixo da decolagem até cruzar 2000 após esquerda, Conde, Eco India November. Oxana 6312, livre da restrição de altitude a ETAP. Os dois. Olivô, táxi autorizado Alfa Juliette, meia dúzia, portão do pátio principal, gol no 922. Alfa e Juliette para meia dúzia, 922. Oi, Xanã 63 do 1, 95 para o Spec Sonar. Prossiga. Spec Sonar, Xanã 63 do 1. Spec 1, autorizado, chame o ataque. Chamar ataque. 2-2, reporte antes da Juliette, aguarda ingresso no pátio. Ok, reportada antes da Juliette, aguardando para ingresso, 922. Xanã 6312. Prossiga. Gentileza, senhorita, pode confirmar se está chovendo sobre o aeródromo? Aguarde, iremos informar, solicitar a torre de informação. Obrigado. Eco de November, agora esquerda, proa de Conde. Esquerda, proa de Conde, Eco de November. Eco com curva direita da 10, controle 198, aciona 5046. Xanã 6312, desça para 2000 pés, o ajuste Mi-13. Apenas para informação, Salvador opera visual e sobre o aeródromo sem chuva. Obrigado, Mi-13, 2000 pés, obrigado pela informação, 6312. Livre LS. Livre LS, 6312. 922, observe o tráfego puxando 612, Oxené. Quando tiver condições com segurança, ingressa 612. Ok, observando o Airbus, após, com condições, vai pro 612, 922. 52, ano 7. Paulo Salvador, bom dia, eu tenho 5207, vou na sua escuta. 5207, reporte antes da Taxi Juliette. Confirme, reportar na Taxi Juliette. Mantenha antes da Juliette, aqui aguardar ingresso no pátio. Juliette, o Trip 5217 manterá antes de Juliette e aguardando para ingresso. Trip 5217. Ok, pode deixar esse equipamento aí que a transmissão tá muito ruim. Ok, 6211 para contato 340, alterna Guarulhos, 119 abaixo. Sim, Matias, 86 no ponto de espera, 1013 o ajuste, o 62, 11 para ele. Ele tá com 62, todo mundo. Localizador. É, foi pro F5826, desce para 2000, chamará localizador, positivo? Descendo via para 2000 pés, é, passo localizador. Chamará logo, descendo via o F5826. Oxana 6312, estabilizado? Tá, Oxana 6312. Complete final, torre 118,6, bom pouso. 18,6. Salvador, muito bom dia, este é o Oxané 6312, uma milha de Simbra. Oxané 6312, livre pouso, pistão no zero, agora sobre o chuva leve sobre o campo, vento 200 graus, 04 nós. Estou autorizado o pouso, Oxané 6312. Salvador, bom dia, Xanel 63, 62, 11, pode estar pronto. 26. Torre Salvador, bom dia, Xanel 62, 11, pode estar pronto. Xanel 62, 11, visual com tráfego na final. Zero máximo. Pode passar meu tráfego ali, mantenha Xanel 62, 11. Pode tráfego ali, mantenha 62, 11. 4-5. Firme. Bom dia, 1-4-5, informação Papa, 2-4-0, União. 435 240 autorizado Ilhéus, decola da 10 direita, da Almeida Ilhéus, controle 1 no 98 50 52 do transponder. Foi autorizado no 240 para Ilhéus, da Almeida Ilhéus, 1982 do transponder. Certo? Chama pra lá. Bom dia. 3-9, Salvador, muito bom dia, Chané 6312, ligando a sua escuta. 6312, portão 5, Alfa Juliette. Alfa Juliette 5, Chané 6312. Do 4298, sendo identificação, autorizado chegar na mar e desse mantém o 050. Pronto para puxa estacionamento? Ali, vou chamar aqui já. Para, ULS. Torre 118.000, bom pouso. Obrigado, 18.000. Azul 4298. Desça para o 050 na chegada Mari. O azul 4298, identifique. Vitrine de Juliette, direcionamento Chamidax. Objeto 5826, visual com campo. Acima. Objeto 5826, livre pouso, vento 080 graus, 06 mais. Pista molhada, chuva leve sobre o campo. Tem livre pouso pro Eto, 5826. Chané 62 no 1, decola 42, controle 1 no 9, decimal 8, bom dia. 98, bom dia, 62 no 1. Gente, 510, litoral, reporte no farol da barra, o meu Oscar Bravo. Controle Salvador, bom dia, Chané 62 no 1, decolou na Daio. Contato radar para o 360, saída da El, Chané 62 no 1. Autorizado Leda, trouxa na 62 ou não? Autorizado Leda, 62 ou não? Já, Tango, pronto, cópia. Copia a torre no solo. Claro, eu que não estava me recebendo. Pronto para a cópia?